da Bandeja, S1000XXX. Para o máximo destino ao Brasil, para o Amazon, é desse 31.28.8 until midnight. Visado Galeão, nível de voo 340. Via Upper Zulu 1-4, Tokim, Upper Zulu 4. Da cola da 10, curva direita na saída da EL, transição Blaze. Transponder 5173, controle 199, decimal 35. Autorizado então, nível 340 Galeão, via uniforme Zulu 4, Tokim, correção uniforme Zulu 1-4. Dial Blast 5173, transponder 11935, web 6700. 6700, Upper Zulu 1-4, Tokim, Upper Zulu 4, confere com a rota. Afirmativo, essa é a rota. Inicial uniforme Zulu 1-4, essa Tokim após uniforme Zulu 4, 6700. Ciente, chame pronto para o posicionamento, objeto 6700. Vai reportar, 6700. 32, 2, 3, 4. Web 6749, puxa acionamento no 06. Autorizado, chame táxi, Webjet 6749. Chamarei. Webjet 6700 está no 4 para o footback. Autorizado, chame táxi, Webjet 6700. Gente, livre, chama a táxi, 6700. aguarde coordenação com o centro Brasil. Web 6749, estamos com 73 a bordo, 4 e 5 de autonomia, alterna com fins. Jet 6749, táxi via Juliette, Alfa, próximo do ponto Serra, reporte para decolagem, o ajuste 10110. Juliette, Alfa, reporta para decolagem na 10, 10010, 6749. Jet 6700 para o táxi, pelo meio de 59, autonomia 3:35, alternando com o fim. Autorizado o táxi como número 2, dando passagem à aeronave da companhia via Índia Alfa, próximo da Charlie, reporte para decolagem. O ajuste 10110. Índia Alfa, ponto espera 118, chamando ponto espera, dando passagem ao 37 da companhia, 6700. Estou no zero, vento no 20 graus, 06 nós. Além decola do 10, é 749. falta de espera pronta, 6700. Webjet 6700, ali mantém, fechando 0 após a aeronave acompanha. Gente, após a rolagem ali, mantém 00. Iniciando 6749. Bom voo. Valeu, você também. Controle 19-35, bom voo. Obrigado. Controle, bom dia, Webjet 6749, decolamos, estamos cumprindo a gole com asa. Bom dia, 6749, contato com a decolagem, suba ao nível 340, saída gole. Intervenção 340, gole. Jet 6700, livre decolagem, pistão no 0, vento no 20 graus, 07 mais. Livre decolagem, iniciando, 00. Bom voo. 1935, bom dia, até a próxima. 76700, sobe ao 340, saída da El, vigilância. Para o 340 da El, possibilidade de voar da El. Da El, está presente, 6700. Da El, obrigado. Jet 6749, solicita se possível voar direto Libra, senhor. Posição? Libra, pode ser Gonza também. Jet 6749, mantenha a saída e aguarde instruções. Ok. 7, decimal 3, alternando no 23, decimal 0. Tanto 5, 0, 1, folha. 749, voice a gás, chame o centro Recife, 128.8, alterne 1-3-3-2-5. Muito agradecido por a flor de sagaz, da presente, chamaremos 1-2-8-8, caso negativo 1-3-3-2-5, obrigado. Obrigado, bom dia. Agora, Brasil,